Pecado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgir e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.